você que me adora, eu dou um beijo de amora. Para que você me queira, um gostoso beijo de pera. Se você está na chuva, um beijo de uva vai cair também. Se você está no vento, tá no pensamento, gosto que ele tem. Quando eu quero mais um pouco, eu dou um beijo de coco. E eu dou pra quem eu amo um beijinho. Você me queira, um gostoso beijo de pera. Se você está na chuva, um beijo de luva vai cair também. Se você está no vento, dá no pensamento, gosto que ele tem. Quando eu quero mais um pouco, eu dou beijo de coco. E eu dou pra quem eu amo um beijinho de morango. É você meu talismã, teu beijo de maçã da sorte proteção.